segue fazendo o bem. Provavelmente não te faltarão espinhos e pedras. Pedras, no entanto, servem nas construções. E espinhos lembram rosas. Não perca a oportunidade de auxiliar. Se alguém te lança entraves à marcha, não te vincules à ideia do mal. Reflete na bondade de Deus e caminha. Não acuses a ninguém. Compadece-te e ampara. Quem te pareça no erro unicamente haverá estragado em si mesmo o sonho de amor e aperfeiçoamento com que nasceu. Não gaste tempo medindo obstáculos ou lastimando ocorrências infelizes. Ouve as frases do bem que te induzem a ir à frente e esquece tudo aquilo que se te apresenta por apelo à desistência ou desânimo. Que alguns dos minutos ou das horas de que dispomos sejam investidos no reconforto aos irmãos em sofrimento. Sê a coragem dos que esmorecem e a consolação dos que perdem a esperança. Onde encontra a presença da sombra, acende a luz da renovação. Quando alguém te fala em atribulações do presente, destaca a possibilidade do futuro. Aos irmãos que te apontam os prejuízos de agora, aponte as vantagens que virão. Faz, mas não faça com a intenção de te engrandecer. De tudo quanto ouças e veja, prevaleça o amor que puseres nas próprias manifestações. Se percebes a vizinhança da tempestade, não te esqueças que acima das nuvens reina o céu azul. E se te reconheces dentro da noite, conserva a segurança da tua fé, recordando sempre que o amanhã trará um novo alvorecer.